いたらな。 5 a bordo, altimetro no 021, táxi via Índia, Alfa, no reporte pronto, ponte espera, 5317. Índia, Alfa, reporte pronto, ponte espera pronto, 5317. Bruno 606, segue o trip via Índia, Alfa, reporte pronto, ponte espera. Índia, Alfa, reportará pronto, ponte espera, 606. Confirmando o gol 606, POB de 051 a bordo. Cinco um, Salvador, boa noite, cara. Quatro, quatro, identificação. 317, linha decola da 10, vento no 40 graus, com meia dúzia de nós. Tato radar, tá 56 milhas do oeste do VOR de Salvador, mantém o nível 090 e voando VOR, confirme? Ciente, voa para o VOR, após o VOR e voa para a Conde, e mantém o nível 090, Carajá 44. Conde está presente, então Carajá 44. Frente após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. No 7 no 4, centro Recife, no 2685, no 2545. 2685, 2545, boa noite. Boa. Decolado ao 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia. É o Trip 5317. Trip 5317, bom dia, contato radar, sobe para o nível 380 e sai da bomba. 380 na bomba. No 606, livre decolar da 10, vento 130 graus, com no meia dúzia de nós. Polizado decolar da 10, 1606. Prossiga. Mantém aqui a proa 335, Quase desvio da formação. Desvio a critério, 5317. Obrigado. Colo 606, decolado ao 57, controle 120.8, bom voo. 208, gol 606. Solo Salvador, muito boa noite, eu vou no 896 com a Delta, recepção do professor. Boa noite, com 896 para autorização de tráfego, torre 118.6. 862, obrigado. 317 tem condições de voar trova? Afirmativo, trova tá limpa aqui na região. Trova tá presente, 5317. Obrigado. Papa Romeu, Charlie Fox e Juliette, mantém o nível 105. Chame agora controle Léus, 1201. Controle 120.8, aciona 5115, coteja. Realizado, tá pensando 370, campo 8, decola na FUCA, Aracaju, decola da 10, fila esquerda, 208, controle, controlamento correto, chama para feedback sonamento. Maravilha. Controle igual 606, solicita para o 063 para levar informações. Desvisa critério no 606, reporte na proa de Jambo. Desvisa critério, reportará Jambo, 606. preso no 7 Centro Recife no 2685, no 2545. No 606 Centro Recife, no 2685, no 2545. 2685, 2545, bom 606, Brian. Autorizado chamar para o táxi. No 4-1 a bordo, altino, entrou no 021, reparte pronto, ponte espera, táxi via Índia Alfa. Índia Alfa, reporta pronto, 994. Mantenho no zero. 994, linha decola da 10, vento no 40 graus com 1,612 de nós, restrito ao 080 até liberação do controle. Restrito ao 080, está autorizado a decolagem da 10 com... quatro, decolado 214, controle 120.8, bom voo. Beleza, vai, Burói. Go 994, desvia direito. Go 994, boa noite, contato radar. Sobe, mantém o nível 080, saída PUCA. Gente, 080 da PUCA, tá curvando à direita na proa 125, por 5 milhas, as informações. Gente, após desvios, voa Jambo, 994. Vai, voa Jambo. Salvador, gol no 896, autoridade chama para o táxi. Estacionamento, táxi. Bom dia, sem identificação, chegada Mari, desce para o nível 050, o ajuste no 021. Ok, 050, uma Mari, confirme ajuste. No 021, 1896. No 021, obrigado. Gol 994, desconsidere restrição, sobe e mantém o nível 350. 350, gol 994. Após Jambo, voa direto para Maceió? Será coordenado no 994. 794. Tucano 994, da presente, voo e Maceió. Direto Maceió 94, obrigado. Salvador, voa no 896, tá com 1238, 6 horas e 10, Fortaleza, pronto. No 38 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa.